Jesus subiu aos céus, nos prometeu o Consolador, que conosco estaria sempre, para nos dar paz e amor. E também prometeu a quem o buscar com fé e fervor, com fogo será batizado pelo Espírito do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, com o seu poder venha reinar em meu viver. O Espírito traz a também paz e muito amor, faz o crente se sentir forte na presença do Senhor. E quem quiser ser revestido com o Espírito Consolador, Jesus Cristo quer batizar com o Espírito de fervor. Oh, Espírito Santo, Espírito Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder venha reinar em meu viver. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder venha reinar em meu.